Rota 66. Um aviso, uma advertência para nós, né? Porque mesmo hoje todas as nações do mundo devem aguardar, porque mais cedo ou mais tarde, também para elas, o juízo vai chegar. Ouvinte, é com muita alegria que anuncio mais um programa Rota 66 com a série Profetas do Antigo Testamento. Como é bom encontrar tudo no lugar e tranquilo, não é mesmo? Mas para isso, muitas vezes, precisamos trabalhar e exigir o que é de direito. É o que vamos encontrar nos capítulos 25 até 32 do livro do profeta Ezequiel. E o professor Luiz Saião vai às barras do tribunal, STJD, Superior Tribunal de Justiça Divina. Se você nunca teve que prestar contas com a justiça, se prepare e arranje um bom advogado, hein? Silêncio. A leitura dos autos vai começar. Pois é, meu querido ouvinte, é isso mesmo que vamos estudar, o que está acontecendo nas profecias de Ezequiel. Até agora você tem acompanhado a palavra que Deus ordenou a Ezequiel, e não só a palavra, mas até mesmo as suas representações cênicas, que anunciavam o julgamento de Deus caindo sobre Judá, sobre Jerusalém, trazendo ali a justiça divina contra todo o pecado e maldade que acontecia na chamada Santa Cidade, na terra de Judá. Pois a partir do capítulo 25, que estabelece aqui uma unidade até o capítulo 32, veja só, também as nações pagãs estão recebendo o julgamento divino. E vamos tentar entender o que é que está acontecendo, por que esta palavra tão dura do Superior Tribunal de Justiça Divina da parte de Deus. A grande verdade é que Nabucodonosor, a Babilônia, está vindo varrendo o mundo antigo, trazendo julgamento, trazendo aí uma conquista tremenda contra todas as nações que estão caindo debaixo do seu poder. E a pergunta na mente do hebreu, ou melhor, do judeu antigo, é muito simples. Afinal de contas, o que Deus tem a ver com isso? O que, que está acontecendo? Então, o que a Bíblia vai nos mostrar é que o mover-se da nação babilônica não era totalmente sem sentido, não era uma coisa por acaso. Deus estava também trazendo esses babilônios para julgamento das outras nações, porque o Deus de Israel não é apenas o Deus de uma nação, mas um Deus universal, um Deus que toma conta do mundo. Então nós temos a lista daqueles que aparecem aqui para receber este julgamento do Superior Tribunal de Justiça Divina. Começamos com o capítulo 25 e os primeiros da lista são os amonitas. O texto diz: visto que vocês exclamaram, ah, ah, quando o meu santuário foi profanado, quando a terra de Israel foi arrasada e quando a nação de Judá foi para o exílio, vou entregá-los como propriedade do povo do Oriente. Os amonitas, que sempre representaram dificuldades para o povo de Israel e de Judá, aqui claramente vão receber também o seu julgamento, porque eles, vamos dizer assim, comemoraram a derrota de Judá e de Jerusalém para os babilônios, mas agora o julgamento divino também chegava sobre eles. Os próximos, que também apresentam historicamente um problema sério de repúdio à nação de Israel, que são muito complicados no seu procedimento, também têm se alegrado, como vai nos dizer o verso de número 10, eles também vão receber o julgamento divino. São os moabitas que representam esta ruptura, esse distanciamento, esta oposição à nação de Judá e também de Israel. Depois, na sequência, os descendentes de Esaú, os edomitas, pela sua célebre ruptura, pela sua célebre polêmica contra o seu irmão Jacó, também aparece aqui claramente explícito que Edom conhecerá a minha vingança. E, finalmente, na última parte do capítulo 25, os próximos da lista são os filisteus. Todos esses povos são aqui alvos do julgamento divino, tanto pela sua atitude de alegrar-se com a derrota de Judá, como pela sua atitude de ruptura, de distanciamento e de vingança para com o povo de Judá. E agora eles estão recebendo o julgamento do Superior Tribunal de Justiça contra eles. E então, chegando no versículo 1 do capítulo 26, nós vamos ter uma mudança de cenário, que até leva os estudiosos a perguntarem e a questionarem o que, que está acontecendo aqui em Ezequiel. Diz o texto aí, logo no início, no capítulo de número 26, nós lemos o seguinte: no 11º ano do primeiro dia do mês, veio a mim esta palavra do Senhor: filho do homem, visto que Tiro falou de Jerusalém, o portal das nações está quebrado e as suas portas se me abriram. Agora que ela jaz em ruínas, eu prosperarei. Por essa razão, assim diz o Senhor, o soberano: estou contra você, ó Tiro, e trarei muitas nações contra você, virão como o mar quando eleva suas ondas. Aqui nós temos a datação que aparece no primeiro versículo, que coincide com 23 de abril de 587. Logo na sequência, nós temos a referência que equivale a 13 de abril de 586, já na ocasião da conquista dos babilônios em Jerusalém. E o que nós vamos encontrar aqui que nos surpreende? Não parece, à primeira vista, haver nenhuma razão para um julgamento muito sério contra Tiro. Onde fica Tiro? Que Tiro é esse que está aqui? Será que nós vamos acertar no alvo para explicar do que se trata? Tiro era a famosa cidade da Fenícia, juntamente com Sidom e Biblos, eram as cidades mais importantes de cultura fenício-cananeia, e que foram muito importantes na história da monarquia de Israel, especialmente quando eram aliados de Salomão, quando eles participaram da construção do Templo de Israel na cidade de Jerusalém. Pois é, agora, o que nos surpreende é que o texto bíblico vai dedicar 3 capítulos, 26, 27 e 28, para trazer uma condenação contra Tiro. Por que será que isto acontece? Alguns estudiosos chegaram até a achar muito estranho e questionaram essa condenação. Mas, na verdade, o que está por trás dessa condenação vai além da mera cidade. Em primeiro lugar, é importante destacar que a cidade de Tiro era uma cidade da cultura ligada ao deus Baal. Todo tipo de polêmica contra o baalismo, de certa forma, está representado aqui pelas suas principais cidades fenícias. É possível que toda a razão da condenação do Superior Tribunal de Justiça Divina apresentado aqui tenha a ver com isso. Em segundo lugar, a cidade também era estrategicamente importante, ficou famosa por ser local de uma associação aí, de uma Liga das Nações anti-Assíria, num determinado tempo próximo aí da história. E, além disso, é importante destacar também, que talvez seja o mais importante de tudo, pela leitura dos próprios capítulos, que a cidade de Tiro era um grande centro comercial, era o centro aí de distribuição de mercadorias naquela região, mostrando aí o domínio e o orgulho decorrente dessa situação avantajada. E o texto, então, traz a condenação da cidade, representando toda essa coligação de qualidades negativas ante Deus. Assim diz o soberano Senhor: quando eu fizer de você uma cidade abandonada, lembrando cidades inabitáveis, e quando eu cobrir com as vastas águas do abismo. Tiro é conhecida como aquela que acha que a sua beleza é perfeita. Diz o capítulo 27, o seu domínio abrangia o coração dos mares, seus construtores levaram a sua beleza à perfeição. O orgulho, a atitude ante Deus, a idolatria, são marcas deste lugar que recebe a sua palavra de repreensão. O que é impressionante é ver capítulo 28, quando o texto diz, no orgulho do seu coração, você diz, sou um Deus, sento-me no trono de um Deus no coração dos mares, mas você é um homem, não um Deus, embora se considere tão sábio quanto Deus. Você, por acaso, é mais sábio que Daniel, diz o verso 3, não haverá segredo que lhe seja oculto, vem a pergunta. E aí, uma descrição célebre na história, condena o rei de Tiro, dizendo o seguinte, você era modelo de perfeição, estava no Éden, no Jardim de Deus, as pedras preciosas o enfeitavam, e a descrição vai adiante, diz, você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso designei, você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes, seu coração tornou-se orgulhoso. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários, mostrando aqui um comportamento equivalente a um querubim ungido e especial, que mostra a razão do julgamento sobre a cidade de Tiro, que é acompanhado no final do capítulo 28 pelo julgamento que cai sobre Sidom, outra cidade da Fenícia. E para terminar essa lista de julgamentos de justiça que parece tardar, mas não vai falhar, nós vemos uma profecia contra o Egito, outro grande poder importante da antiguidade, e esta profecia deve ser bem entendida à luz da conquista que Nabucodonosor consegue contra o antigo Egito. Logo no começo nós temos aí no 12º dia do 10º mês do 10º ano do exílio, a palavra do Senhor veio a mim. Isso é 7 de janeiro de 587 a.C., nós temos os oráculos ou as profecias contra o Egito. Vire o rosto contra o faraó, rei do Egito, e profetize contra ele e contra todo o Egito. Ele é comparado a um crocodilo que vai ser abatido, porém anzóis em seu queixo e farei os peixes dos seus regatos se apegarem às suas escamas, ó Egito. Puxarei você para fora dos seus riachos com todos os peixes grudados em suas escamas. Assim a descrição da condenação e julgamento do Egito aparece com um lamento que fala sobre a espada que cairá sobre o grande poder do Nilo e finalmente uma comparação, como se o Egito parecesse com o cedro do Líbano no capítulo 31, e um lamento especial dedicado ao próprio faraó, mostrando o julgamento divino que cai sobre todas as nações e não somente sobre o seu povo. Meus queridos, muita gente hoje imagina que o julgamento vai chegar apenas para alguns, que talvez pelo seu poder, pela sua força, sempre se dará um jeito de escapar. Mas a grande verdade é que o Supremo Tribunal da Justiça Divina decretou que a justiça divina pode até tardar, mas ela nunca irá falhar. Vamos em frente, ordem no tribunal. Estamos no profeta Ezequiel, capítulo 25 até o capítulo 32. Você acompanhou a exposição do professor Luiz Saião. As perguntas agora para entender melhor o texto. Professor Luiz Saião, seria esse o apocalipse do Antigo Testamento com tantas nações aqui sendo arroladas? Porque só agora estava chegando o castigo divino para estes países vizinhos de Israel? Pastor Alberto, a gente não pode dizer que esse é o apocalipse do Antigo Testamento, porque não é exatamente um paralelo muito adequado para o apocalipse, mas, sem dúvida alguma, é uma espécie de sinal do julgamento divino que aponta para a intervenção escatológica de Deus na história. A intervenção, né, que é um apocalipse, que é uma aponta para o futuro apocalipse que viria. O que está acontecendo aqui? A Bíblia nos diz, né, que Deus é justo, que Deus vai cobrar aquilo que é feito contra a sua vontade, aquilo que é chamado de pecado e de injustiça. E Deus também é um Deus paciente, bondoso, que dá uma chance, que dá uma oportunidade, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então, todas as nações tiveram aí, contaram com a misericórdia de Deus, até porque muitas delas tinham pouca luz a respeito disso. Então, quando acontece uma espécie de mudança de cenário internacional, como uma grande potência da antiguidade que invadia, destruía, mudava tudo, a Bíblia nos diz que isso não aconteceu por acaso. Esses reis só poderiam ter feito o que fizeram, primeiro porque Deus lhes deu vida, conservou a sua saúde, permitiu que eles tivessem esse poder e permitiu que eles executassem, ainda que inconscientemente, o seu juízo sobre as nações. Então, isso é realidade em relação ao poderio egípcio, ao poderio do primeiro império da Babilônia, ao poderio assírio, segundo império da Babilônia, aos persas, medo-persas, né, aos gregos, aos romanos, né, Deus mostra e a natureza do seu controle soberano sobre a história e a sua justiça. E isso é um aviso, uma advertência para nós, né? Porque mesmo hoje todas as nações do mundo devem aguardar, porque mais cedo ou mais tarde, também para elas, o juízo vai chegar. Agora, professor Luiz Saião, a gente até entende, compreende, Moab, Edom, Filistia, Amon, bom, são nações que faziam guerras e mais guerras. Agora, Tiro, qual o grande pecado de Tiro? Seria o comércio? Qual o problema dessa prática? Porque, veja, o que apresenta o texto é que Deus está condenando a prática da exportação, importação, alguma coisa errada aqui? Olha, pastor Alberto, uma das marcas assim fundamentais, vamos dizer, da palavra dos profetas no Antigo Testamento é a denúncia da injustiça e principalmente a injustiça feita contra os necessitados, contra os mais fracos. Por isso que na teologia dos profetas a figura do órfão, da viúva, do pobre, do necessitado aparece com bastante força. E o que acontece nesse cenário de comércio internacional? Né? Até mesmo o próprio Salomão, quando edificou o seu templo, usou muito da força, do apoio dos, né, habitantes de Tiro e da Fenícia. Havia uma espécie de concentração de poder e de riqueza na mão de poucas pessoas que davam espaço para um comércio luxuoso, que é o que é destacado aqui, às custas de muito sofrimento de muita gente necessitada. Veja, por exemplo, a gente vai ver a própria referência aí, o texto que diz lá no verso 13, Javã, Tubal e Meseque negociaram com você, trocaram escravos e utensílios de bronze pelos seus bens, capítulo 27, versículo de número 13. Então, veja aqui o comércio de escravos, a gente vê, né, esse esbanjar, né, de mercadorias que, na verdade, escondem um universo problemático e complicado que a gente não vê. E essa é uma realidade ainda nos dias de hoje. E é paralelo à ideia que Apocalipse vai trazer, por exemplo, da condenação da grande Babilônia comercial que aparece lá na frente. E então, esse aspecto da condenação do comércio não é pela troca de mercadorias ou por envolver o dinheiro, mas sim pela opressão que está por trás, né, de tudo o que aparece aqui. Agora, deixando Apocalipse de lado, voltamos para Gênesis, ou mais para trás, o capítulo 28 do profeta Ezequiel. Está falando de quem? Do rei de Tiro? Ou seria aqui a queda de Satanás? Porque, olha, o texto apresenta Éden, fala de querubins, fica um pouco confuso aqui uma interpretação, não, professor? É, pastor Alberto, esse texto é famoso e muita gente lê esse texto e enxerga Satanás completo aqui, né? Mas qual é o problema que a gente vai encontrar, né? O texto, todo esse texto, né, os textos próximos, fala de muito simbolismo. Veja que logo adiante o Egito vai ser comparado a um crocodilo. Então, essas figuras são importantes da gente perceber. O texto diz, por exemplo, que você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de beleza, estava no Éden, no jardim de Deus, foi ungido como um querubim guardião, estava no Monte Santo de Deus. Né? Na verdade, existe a figura do Éden e do Monte Santo de Deus, que é uma outra metáfora, uma outra comparação que não tem ligação diretamente ao Éden. E tem que continuar lendo. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu lancei humilhado. Então não há dúvida que a referência é ao rei de Tiro. Agora, e essas comparações? É que o motivo por trás da comparação pode estar associado ao que aconteceu no Éden. Vamos dizer assim, que o rei de Tiro é condenado inspirado numa história que a gente encontra lá no Éden, que pode se referir à queda de Satanás indiretamente, até porque, como fala de querubim, fala de outras coisas, essa história não está detalhada assim lá no Gênesis. No Gênesis tem serpente, aqui não tem serpente. Então há diferença. O que a gente pode dizer é que o texto diretamente não fala de Satanás. Ele fala de um poderio humano ante Deus, que a gente pode dizer teologicamente que tem inspiração satânica, mas não é uma referência direta à figura de Satanás aqui no capítulo 28 de Ezequiel. Obrigado, Sayão, pelas respostas. Agora, silêncio no tribunal. Vem a sentença final para você. Hoje no Rota 66, você prestou atenção no programa de hoje, sim, Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulos de 25 a 32. E você sabe, o nosso tema foi STJD, Superior Tribunal de Justiça Divina. Deus, o juiz absoluto, verdadeiro e justo, é o Deus que traz não só julgamento sobre Judá, sobre Israel, mas também sobre as nações ali que tinham cometido seus excessos, os seus pecados na antiguidade. Pois é, e quando a gente lê sobre isso, a gente pensa na nossa realidade. Por que tanta gente tem coragem de cometer injustiças, maldades e coisas assim absurdas? Porque você sabe, no final das contas, a pessoa sempre imagina que ele vai ter um jeito de escapar. Sempre a gente dá um jeito, de última hora, no final das contas, o malfeitor imagina que o seu plano vai dar certo. Pois é, meu querido ouvinte, veja que nem os povos menores, nem a cidade de Tiro com o seu aparente comércio inofensivo, nem o próprio povo que tinha o templo de Deus conseguiu escapar da justiça. Por isso, é preciso tomar muito cuidado e viver a vida com muita diligência e atenção. Portanto, aqui vai a grande aplicação para a sua vida. Quando você cometer qualquer injustiça e pecado, o melhor é se arrepender e para o nosso Deus se voltar, pois não adianta querer se ocultar. Da justiça divina, ninguém pode escapar. Ah, que pena! Encerramos mais um programa Rota 66, que volta nesta emissora e horário com mais um estudo bíblico. E acesse o site transmundial.com.br e mande sua opinião para rota66@transmundial.com.br. A paz do Senhor, ouvinte, e até o próximo, se Deus quiser.